cheia, Deus tu planta a areia, deixa clarear. Parintinti, Tabajara, Tirió, Macuxi, Potiguara, Anambé, Caxixó, Ticuna, Tuiuca, Bacairi, Crenacarore, Calapalo, Canoê, Enauê, Nenauê. O samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá. Fez brilhar a luz da lua cheia, Deus Tupã clareia, deixa claria. Parintintim, Macuxi, Potiguara, Nambé, Bacairi, Crenacarore, Calapalo, Canauê, Enauenê, Nauê. Estamos en Contacto Brasil. Luziu no céu da pátria um clarão, chamo o vigário pra benzer, é o saci pulando com a perna só, e um bem te vi, jurou com as penas de um mal me quer. Amazônica suni, qual boi tatá que engoliu no ati, pá, jete moku, pororoca, tem neném, tem neném, se é pecado e agora, ai, ai, meu Deus, que bom, tem neném, tem neném, se não mata, engorda, ai, ai, meu Deus. Murmurão que não, foi metade cobra, metade maçã. Enganou de jeito seu curumim, contou histórias, fez um boi dormir. Acho que assim que foi, que aí deu mais do que deu. Porém no fim tem dó. Perna só, bem te vi, jurou com as penas de um almica, transamazônica sumiu, qual boi tatá que engoliu no ate, pá, já tem boco, pororoca, tem neném, tem neném, se é pecado e agora, ia. Que bom, tem neném, tem neném, se não mata, engorda. Ai, ai, meu Deus, as fontes murmuram que não. Foi metade cobra, metade maçã. Enganou de jeito seu curumim, contou histórias, fez um boi do. Que foi que aí deu mais do que deu. Porém no fim tem dó. Música.

riqueza não carece de ambição e escravatura, se alegria permanece e a mocidade me procura. Liberdade é quando eu rio na vontade do assobio. Faço arte com pandeiro, matemática e loucura. Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas. O meu coração febril, a outra é o coração de lata, a terceira é quando eu crio na canção um desafio. Entre o abraço do parceiro e um pedaço de amargura, Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Iá, lá, iá, lá, iá, lá. Se o mundo inteiro de Amélia Doralice, de Emília Carolina e os mistérios de Clarice, se teu nome principia Marina, no amor Maria, só faria melodias com a beleza das meninas. Quando o povo brasileiro viu Irene dar risada, Clementina no terreiro restaurando a batucada, muito além de um quarto escuro nos olhos da namorada, eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Iá, iá, iá, iá, iá. Dorival Caymmi me falou pra Oxum: com Silas estou em boa companhia. O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi me falou pra Oxum: com Silas estou em boa companhia. O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Jeje, minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor irmã da bandeira, a minha sina é verde amarela, feito a bananeira. Ouro, cobre, espelho, esmeralda, no berço esplêndido a floresta em cauda manjedoura da alma. Lavar água, sete querem chama, cobra de ferro, Oxum, maré, homem, mulher na cama. Jeje, tuas asas de pomba, presas nas costas com mel de rio, aguentam por um fio. Sofrem o bafio da fera, o bomba

venda sonho, mas pode pedir. Se não tenho, sei quem terá. Vendo pano pra cortina, vendo verso, vendo rima, carta pro rapaz e carta pra menina. Eu vendo cama de amores, minha poesia e fantasia. Quanto vai pagar? Um real aí é um real, um real aí é um real, aí é um real. Se nesse mundo de vileza só pensava numa coisa: acabar com a pobreza, dar à vida outra feição, mas igual, mais repartida, seria meu grande sonho, a minha grande alegria. E a cada boca num beijo dar o pão de cada dia. E a cada boca num beijo dar o pão de cada dia. Se eu fosse alguém. Tanta seca, tanta morte nos caminhos do sertão. Meus olhos já viram coisa de cortar o coração. A cara feia da fome e o povo virando anão. A cara feia da fome e o povo virando anão. Gente ficando louca sem ter água pra beber. A fome comendo a fome, a falta do que comer. A fome comendo a fome, a falta do que comer. Desgraceira, perdição. A imagem revelada pela televisão é um coice no estômago de toda essa nação. Cada um faz o que pode pra acudir nessa aflição, desejando melhor sorte ao nordestino, seu irmão. Mas o que a gente precisa é terra, trabalho e pão. Mas o que a gente precisa é terra, trabalho e pão. E virando pelo avesso o poder lá do sertão, pra acabar com a penitência de tamanha escravidão.

céu ao coração. Aqui é o meu país, de botas, cavalo, histórias, de aras e sacis, violas cantando glória. Yo.